Torre, bom dia, 9779, vou estabilizar a IRS, 2,5 milhas ainda certo. Trono 779, pouso autorizado, sistema 0, vento 3.0 graus, 039. E meu pouso no 0,11, 779. Fica frequência 1,2,2,3,5, alterna 1,2,5,1. Alô, 9779, solo 119, libera direita, parte do terminal de alfa, reporte chance para parte 2 Juliette. Alfa Ministro 6 na 3 Castelo, doença para 2 Mediano, ajuste 10 NM. Autorizado final de procedimento em 10 Castelo, ajuste 10 NM, reporte estabilizado. 5, obrigado. Salvador, uma boa passagem do 2221, decola na Momo, transição na TAP, passando 1100. Para o nível de voo, 1-0. Negativo, senhora, passarei do 2221. Passarei do 2221, para o nível 1-0. Há livre restrições? Tem restrições sobre para o nível 1-0. Aqui onde transforma 5415, passaria do 2221. Estacionado 1415, passarei do 2221. Transfunda 5415. Estacionado, senhora, 5415, 2221. Agora sim, contato radar passando 2017, está relacionado com o plano de outra aeronave. Ah, sim, o ator pediu para trocar, estava 54 ou alguma coisa. Passa 2500, 2221, passarei. Thank you. Sistema 01, autoridade final do procedimento de ambulância, tudo, Sistema 01, pode estabilizar. 9-9-5. Thank you. Delta, CMB está sendo, isso é Zulu, Gomes, Zulu, para o Zulu, com 060. Número 3, aproximação, eu tenho a Zulu chegada. Como número 3, eu tive tráfego 1-2-3-2-0, subindo para 249-7-2-0-8, zero investida, 1-3-2-0-7. Para 2010, existe no 012, autorizado que nós procedimos em meio da pessoa da pessoa 0 e pode ser utilizado. Autorizada a linha de decolada, 0, reto é 030 graus, 029. 15-19-10. Puerto Aires, Mago 1-0, runway inspection. Roger, buen día, 15-19-10, stand by runway clear. Got altimeter 1012. Standing by, 15-19-10. flight que nós temos todos, 518, decimal 95. Literal 9972, aguarde a utilização do fundo, ajuste 1012. Filho 12, porta 9. Controlando 207 8, Transponder 545, hora. Estamos atendendo a estação do Estadio Chegada Bosque para 4.010, a gente no 012. estacionamento azul 4069. Zero dois nós. Temos pouso ao Deus, está fechado.